Traz um barril de vinho, que hoje é noite é dos pirata. Pólvora na carabina, tripulação armada. Nem Jack Sparrow, alma negra, holandês voador. Vão virar queijo suíço no girar do meu tambor. Quero soro moqueado aqui no meu navio, com o brinde dos inimigos no mastro. Eu gosto assim, perolá é morte do confesso. Sendo torturado, com capitão olhando armado e comendo churrasco. Negócios são negócios, causam empreendimentos. Lealdade, aqui vale bem mais que seu respeito. Papagaio vomitou, não precisou andar na prancha. Teve utilidade, tá de adubo pras plantas. Depois da colheita, força de beat nos bordéis da city. A noite é dos piratas. Vá fumaça, narigado, whisky. Antes do crime, Poseidon e Iemanjá ilumine. Canhão infringe, afundando a embarcação dos chiques. Reforma social, é na rústica 12. Competição do mal, flash, mortes, várias poses. Brinde pros que morreram, piratas, bigode grosso. Prepara as pratas, terra vista, que agora é só fritação. Porque a noite é dos piratas, maconha e vinho do bom. Na busca das pratas, quem gana no edredom. Levanta a vela, porra, levanta as armas, que o baú tá lotado e hoje nós dá risada. A noite é dos piratas. Ritmo à vista, pai. A noite é dos piratas. Cata o Zoro, vai. Gasta o baú. Adidas, Bila, Nike, causando onde passa full. A noite é dos piratas. Ritmo à vista, pai. Cata o Zoro, vai. Vai. Gasta o baú, Adidas, Bila, Nike, causando onde passa full. Até os próprios piratas marujos tinham medo dele. Isso porque o cara era meio maluco e se divertia de forma sádica durante o seu natal. Quando jovem, ele foi vendido como um escravo e o seu mestre o levou para o garim. E lá, galera, ele viveu como servente de 1650 a 1660. Então dificilmente ele deixava algum tripulante vivo quando ele roubava seus navios. Essa pelo filmar, tô na vibe. Flow sim pra fazer, nota pra eu contar. E eu não valho nada, ela sabe. Que ela quer de mim, nova carburar. Vídeo 4 e 4 igual copar. Cansa dos playboy que só rota. No rolê com nós, cê não vai nem por nada. Imagina um pano, uma X1 se dentro do golzinho, nós já faz putaria. Imagina um pano, uma mansão se dentro do barraco, leva uma por dia. Imagina a Camila na conta, imagina enquanto ia chover de bandida. No pescoço uma cis, espanto na vizinha, minha firma voando igual a lá. Tenho grana no baú e na bag, ela chama pra me sentir na pele. Se treinar um maninho, chama na bala, tá na cara que invejozinho fede. Minha diaba passou fingir na prada, o meu som é o 01 na trend. Na risca com cabelinho na régua, com a cara de bandida elas rente. Meu mano na ilha igual pirata, num barquinho de concreto ferro. Tava o golpe da papirataria, virou capitão Jack no cangaço. Passam anos fugindo da justiça, ganhou desses vermes no cansaço. Os piratas aqui não choram mais, é o melô da maldição dos palhaços. A noite é dos piratas, maconha e vinho do bom. Na busca das pratas, quem gana no edredom. Levanta a vela, porra, levanta as armas, que o baú tá lotado e hoje nós dá risada. Vítima à vista, pai. Cata o Zoro, vai. Gasta o baú. Adidas, Bila, Nike, causando onde passa full. Vítima à vista, pai. Cata o Zoro, vai. Gasta o baú, Adidas, Bila, Nike, causando onde passa full.